devagar, porque ainda não desaprendi a te amar. Aprende a terminar, eu tenho sentimento. Cada foto que chega é uma cerveja que eu mando pra dentro. Aprende a terminar, maltrata devagar, porque ainda não desaprendi a te amar. Aprende a terminar, eu tenho sentimento. Cada foto que chega é uma cerveja que eu mando pra dentro. Aprende a terminar. Faz barulho, Rio de Janeiro! Boa hora e região, escutam! Escutam! Verdes em Câmara FM! 4,9 Você me amou, eu brinquei de amar, tive a chance de valorizar. Judiei demais você sofrer, dei valor a uma vida vazia. Percebi que te fiz muito mal, acordei e caí na real. Vacilei, fui boba sem noção, vim aqui pra te pedir perdão. Meu coração é seu, tome, ele é todo seu. Tome, vamos lá no cartório passar ele. Meu coração é seu, tome, ele é todo seu. Tome, vamos já no cartório passar ele pro seu nome. Você me amou, eu brinquei de amar, tive a chance de valorizar. Judiei demais, você sofria, dei valor a uma vida vazia. Percebi que te fiz muito mal, acordei e caí na real. Vacilei, se boba, sem noção, tô aqui pra te pedir perdão. Meu coração é seu, tome, ele é todo seu. Tome, vamos lá no cartório passar ele pro seu. Tome, meu coração é seu, tome, ele é todo seu. Tome, vamos lá no cartório passar ele pro seu nome. Eu tô aqui pra poder te falar que cansei de ficar no sofá abraçada com a solidão. Meu tempo chegue cedo no lugar marcado pra poder assinar o contrato e ser dona do meu coração. Meu coração é seu, tome, ele é todo seu. Tome, vamos lá no cartório passar ele pro seu nome. O coração é seu, tome, ele é todo seu. Tome, vamos lá no cartório passar ele pro seu nome. Tome, é todo seu, é todo seu. Tome, é todo seu, meu coração é todo seu. Só depende de você querer. Óticas Piripiri tem o melhor pra você. A Ótica Piripiri, a melhor ótica da região, comunica que o oculista vai estar atendendo nesta quinta-feira, a partir das 14h, na Ótica Piripiri da cidade de Boa Hora. Você que está com problemas na visão, náusea visual, dificuldade em fazer leitura, dor de cabeça, olhos avermelhados, cuidado, isso pode ser problema na sua visão. Nesta quinta-feira, a partir das 14h, tem oculista na Ótica Piripiri da sua cidade. A Ótica Piripiri, na cidade de Boa Hora, está na rua Cecília Coelho, quase ao lado do Bar do Odon. Anote a data, quinta-feira, a partir das 14h, oculista na Ótica Piripiri da sua cidade. Venha fazer o seu exame de vista com uma equipe preparada, equipamentos de última geração computadorizados para você ter um exame preciso e muito mais qualificado. Nesta quinta-feira, a partir das 14h, oculista em Boa Hora, na Ótica Piripiri. Estamos na rua Cecília Coelho, quase ao lado do Bar do Odon. Ótica Piripiri, cuidando bem da sua visão. Ótica Piripiri, tem o melhor pra você. Atenção, você de boa hora em região. Atenção, você de boa hora em região. Não perca. Não perca. Não perca a inauguração da loja Uli Modas Confecções. Uli Modas Confecções. Dia 15 de junho, sábado, na Rua Cecília Coelho, centro, próxima à frutaria Pé de Manga, ao lado da casa do seu Zé Pinto. Uli Modas Confecções. Uli Modas Confecções. Temos blusas, vestidos, macaquinhos, roupas para academia, shorts, calças, roupas infantil e infanto-juvenil, roupas masculinas e femininas, cama, mesa e banho. Aceitamos todos os cartões de crédito e Pix. Uli Modas Confecções, tradição em vender barato. Grande inauguração dia 15 de junho, sábado, na cidade de Boa Hora. Você é o nosso convidado especial. Se prepara, viu? Se prepara pra quê? Não entendi nada não, mas se prepara. Se prepara pra quê? Vem aí, uma coisa muito forte. Mas o que que vem aí? Não posso dizer mais nada. Prepara! Minha calma, minha estressadinha, que vou lhe falhar tudinho. O que vem aí é o oitavo Arraial da Medeiros, o maior de todos, não sabe? É de 19 a 28 de junho, viu? Pois é, vai ter brinde, vai ter descontão, vai ter tudo baratinho pro modo a gente garantir o look pra ir mais arrumadinho pros festejos de São Pedro, não sabe? E te digo mais, menininha pé. Vai ter até banda, viu? As melhor da região, Tony Lima, o menino do piseiro e parceiro do forró, vai ser estouro. Bora lá aproveitar, mulher! É isso mesmo, compadre! Vem você também pro oitavo Arraiá da Medeiros, de 19 a 28 de junho, com sorteios e descontão que só a Medeiros tem, de 10 a 80% em toda a loja. Além de economizar, você poderá ganhar muitos prêmios. Temos calçados e confecções a partir de R$ 9,99. Calças jeans, sandálias de salto, sapatênis a partir de R$ 39,99. Sandálias Kenner a partir de R$ 49,99. Aqui você encontra tudo: moda social, casual, moda praia, fitness, perfumes e acessórios das melhores marcas. Não esqueçam, chama a galera e vem comemorar o oitavo Arraiá da Medeiros com a gente, de 19 a 28 de junho. E na hora de pagar, você escolhe à vista, descontão de até 80%, ou parcelamos em até 7 vezes em todos os cartões. Vem conferir. Além dos descontos e prêmios, estamos preparando muitas surpresas. Em Boa Hora, estamos na Avenida Antônio Rodrigues, ao lado da lotérica, e em Buqueirão, na Rua 26 de Janeiro, ao lado do comércio da Berá. Medeiros Boutique, a loja de todos os estilos. Visite a loja de variedades Mundo dos Presentes, situada no centro da cidade de Boa Hora, Piauí. Bem em frente à Prefeitura Municipal. Lá você vai encontrar tudo em brinquedos e presentes e uma outra infinidade de itens como artesanato, produtos de Umbanda, aviamentos, filtros, potes, jarros, caixas de som, rádios, carregadores de celulares, capas e películas, reparos de som, gaiolas, carvão vegetal, água mineral, chapéus, bonés, material escolar, cordas de violão e de guitarra, cacetetes, algemas, lanternas e muito mais. E a loja Mundo dos Presentes, sentindo a necessidade de um atendimento diferenciado e especializado na área de saúde, traz também para a cidade a Clínica Centro Lab, situada na Avenida Pedro Coelho de Resende, em frente ao posto de gasolina do senhor Gilberto, onde faz coleta para exames laboratoriais, sala de fisioterapia, nutricionista, psicologia, consultas médicas, eletrocardiograma, ultrassons de todos os tipos, incluindo a morfológica e pequenas cirurgias. Todas essas informações você confirma indo pessoalmente no local ou entrando em contato pelos números 981-13-6926 ou 981-36-3141 ou 999-348-779. Loja Mundo dos Presentes, onde de tudo tem um pouco. E Clínica Centro Lab, onde você tem saúde com economia. Prepare-se para uma overdose de música boa.